Aí, agora sim. Tô ouvindo o metrônomo também. Sério, cara? Que bosta. Toca aí. Hey. Toca aí, cara. Não, eu tô te ouvindo de boa. Deixa eu só fazer uma coisa aqui. Tá ouvindo aqui? Ele possivelmente faz essa questão da latência. O meu delay tá bem baixo. Aqui eu isolo somente o que eu tô transmitindo, o que vem daí, cara. Tá praticamente a mesma coisa. Tem nem microsegundo assim, tá? Tá bem de boa. Como é que tá a tua conexão aí? Deixa eu ver se eu lembro alguma coisa. Tá muito delay aí? Botar esse metrônomo um pouco. Que bosta, cara. Here come on, flat up, he come grooving up slowly. He got Jojo Apple, he won holy holler. He got head down to his knees. Got to be a joker, he just do what he please. He got Dojo football, he got monkey finger, he shoot Coca-Cola. He say, I know you, you know me. One thing I can tell you is you got to be free. Come together right now. Deixa eu diminuir essa porra que tava pra caralho. Mas eu acho que ficou legal o sincronismo, cara. O volume do mic tá muito alto. Meu violão tá assim. Não tá plugado. Ah, beleza então. Que eu colo... Ele tá cardioide, então. Ele não. Teoricamente.